J463, Rádio Eldorado, 1180 kHz, Rio de Janeiro. Encerramos aqui a nossa programação. Obrigado e até logo mais às 6 horas.